Fortuna Salvador, boa noite, é o Cancun 4212. 4212, identifique, chegada Bonf, desça 4 mil pés, 1016. Bonf, ficou? 4 mil pés, 1016, 4212. C98, boa noite, identifique, chega da Mari, desce ao nível 050. Atenção, boa noite, Altã 3305, cruza nível 210 para 1170, na rua de Papog. 3305, identifique chegada Mari, desça ao 060. Identificou 060 na Mari, Altã 3305. Não grita. Salvador, 6747, portão 5, autorização Guarulhos. Guarulhos 360, pronto, cópia. Pronto, cópia. 6747 para Guarulhos, autorizado 360, e autorizou 16. Decola da pista no 0, primeira curva direita, saída da El, Deda, após Bridge. Controle 1208, transponder 5553. E a Uppers do 16, vai decolar da pista 10, curva à direita, na saída da El, Eda, tá bem. 747, saída da El, Leda, após Leda Bridge e controle 5553, coteja. Da El, Leda, Bridge, controle 12018, transponder 5553. Planejamento correto, postando para pressionamento, 6747. Chamarei. Mantendo 50, aqui 52, 16. Sim, 5216, chame Recife, 12545, alterna 2685, boa noite. 545, 2085, 356, 5216. Salvador, boa noite, voo 1604, 20 da Sierra, autorização Fortaleza. Fortaleza 370, ciente agora de cópia. Guardando, 604. T04 Fortaleza, autorizado 370, meu peso Lu 19, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Froti, controle 108, transponder 5555. Autorizado nível 370 para Fortaleza, meu peso Lu 19, saída Momo, transição Froti. Paulo da 10, primeiro curso vai esquerda. Transponder 55, voo no 604. 4, corrigimento correto, postando para posicionamento. Vai aportar o 604. 3398, desça 2000 pés, ajuste 1016. 2000, momento 16, 2, pode passar ETAP abaixo de 5000? Autorizado. Salvador, Mono 604, suspende treinamento, posição 2. 02, ele puxa a sinal para os táxis. Ele vai passar para o táxi 604. Está estabilizado, 4212. 4212, complete o LS, chame Torre 1895, boa noite. 1895, boa noite. 3398, livre LS X-Ray, informe estabilizado. Livre LS X-Ray, chame estabilizado, 3398. 3305, desça para 2000 pés, ajuste 1016. 2096. Salvador, céu azul, 4212, ILS, full baixado e travado. Boa noite, avistado, azul 4212, o vento é de 1,40 graus com meia dúzia de nós, o altímetro no 0,16, está autorizado o pouso na 1,0. Autorizado o pouso no 0, 4212. Luciano 6313. Luciano 6313 para Guarulhos, 360 Guarda de Copa. Desculpa. Guarulhos 360, pronto, cópia? Afirmativo. Para Guarulhos 360 autorizado, veio o pessoal 16, decola da pista no 0, curva direita, Dael, Leda, Bride, saída, controle 1208, para escolher 5557. 360 Guarulhos, eu presumo 16, pista 10, Dael, Leda, Bride, 208 após 5567, 6313. Você não é 6313, corrigimento correto, pode falar para o estacionamento. Opa. Da voz, Petrolina 340, confirme a pista que decola e parte que se encontra. Romeu Bravosca para Petrolina 340, via Upsulu 20, Decolando a 17, primeira curva será à esquerda, saída Momo, transição Flock. Controle no 208, descure 5556. Romeu Gavosco, atendimento correto, confie pessoas a bordo. A bordo para acionamento táxi, chame torre 118.95, Romeu Gavosco. O Salvador, 6747, portão 5, pushback acionamento. Web 6747, portão 05, livre para acionar resposta táxi. Portarei, obrigado. Guarde um momento. Então, 3698 estabilizado, visual com a pista. Afirmativo, agora estabilizado, 3698, visual. Ok, chame torre, 1895, então, boa noite. 3895, obrigado. Então, 3305, livre LS X-Ray da pista 10, informa estabilizado. Reduz a velocidade para 180 nós. Azul 42112, seu solo foi os 26, chama o solo 21 no decimal 9 para o táxi, boa noite. Torre Salvador, boa noite, TAN 3398, passando externo estabilizado, baixa travada. TAN 3398, está livre pouso na 10, vento de 140 graus, 9 nós, o altímetro no 016. Livre pouso 10, 3398. Romeu Bravo Oscar está livre ao acionamento, chame táxi, o altímetro é 10, 16, qual é o PLB? Ciente, livre ao acionamento, chame táxi. Azul 4212, autorizado ingresso na Aquilo, pátio 3, posição 05. Para táxi, voo 1604, tem 115 a bordo, a autonomia de 4 horas, alterna Recife. 604, utilizado táxi via Índia e Alfa no ponto de espera do 10, chame torre 118.95, QNH 10 no 6, boa viagem. Índia Alfa, ponto de espera 1895, cuidado, 604. Comodoro, muito boa noite, this is Europa 084. Papa 084, to Lima Echo, Mike Delta. Flat level 37084, copy. Ready to copy, on a plan for Madrid, Europa 084. Okay, wait for copy, Europa 084. Ready to copy anytime, Europa 084. Está estabilizado, ILS X-Ray da 1-0, tá 3305. Chame torre 1-8-9-5, boa noite. 3895, boa noite. Torre Salvador, muito boa noite, Altan 3305, sinal ILS. X-Ray estabilizado. 3305, boa noite, aguarde pista livre para o pouso, cheque 3 pouso. Baixada travada, aguardando, 3305. Delta 3398, seu solo aos 29, chame o solo em 121 no decimal 9 para o táxi e tenha uma boa noite. 219, obrigado para o táxi, 798. Salvador, boa noite, é o TAN 3398. TAN 3398, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, ele chama da Juliette, 3398. Autorizado posição no 0, TAN 3305. Alô, boa noite, Xaner, 6310 com a Serra, autorização Recife. 6310 para Recife, ciente, número 2, copy, aguarde. Aguardando. Para o táxi 6747, está com 143 a bordo, 030 autonomia alterna, Galeão. O Abjet 6747, prezado táxi, via parte principal, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chame Torre 118-95, que é legal 10, no meia, boa viagem. No 0 no meia, então, via parte principal, Índia e Alfa, no ponto de espera 118-95, obrigado, até a próxima. TAN 3398, vai observar o táxi da aeronave da Web até o ponto de espera, fazer passagem da mesma, autorizado ingresso na Juliette, portão remota 1-2. Positivo do visual com o portão da Web e a Point prossegue para a remota 1-2, 3398. Aero-Europa 084, ready for copy? Ready to copy, Aero-Europa 084. Aero-Europa 084 to Madrid, clear to flight level 370 via Upper Zulu 10. Take off of runway 10 after turn left, book a departure, departure position. Salvador departure frequency 120.8 and squawk 5562. Europa 084 is clear to Madrid by runway 10, approaching 1 alpha departure, transition depart. Upper Zulu 10, maintaining 370 and squawk 5562. Europa 084. 084, with back correct, report ready for push and startup. We are now ready for push and start, Europa 084. 11, wait for push and startup, Europa 084. Wait for push and start, Europa 084. Salve Salvador, muito boa noite, TAN 3305. TAN 3305, táxi de Alfa, report antes da Juliette. Alfa, 2307, 3304, Brasil. Torre, Web 6747, 0 pronto. 6747, após a rolagem do colega Lagoa Lima, mantenha 1-0. Após a rolagem do colega, vai alinhar e manter na 1-0, 6747. Boa esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 1208, transponder 5536. Autorizado 350 Recife, Upper Wing 58, decola da 10, curva esquerda, Puca, Caju 208, 5536, Oceaner 6310. 6310, procedimento correto, mostrando para posicionamento. Alfa 084, clear pushback and stand up. Clear push and stand on stand 1-1, Europa 084. Box 4, lead push and my report tax, CNM 313. Tudo decolou de Salvador aos 3-3, chame o controle em 120.8, tenha uma boa noite. Controle 208, 1604, boa noite. uma devolução de 2 Juliette. Onde está a Juliette? 3707, Mamon, 6747, o vento é de 150 graus com 8 nós, livre de decolagem da 10. Livre de colagem, pressão no zero, 6747, uma boa. Mantenha a posição de 2 Juliette, seu box será o 09, agora distante para ingresso no Juliette. Deixa eu aguardar o distante da nota. Autorizado ingresso na Juliette, portão 09, tá, parque aberto com cautela. Positivo, ingresso na Juliette, para 09, tá, 3305. 6747 está livre, perdão, o 6747 decolou de Salvador aos 35, chama o controle 120.8, tenha uma boa noite. Chamar 1208, uma boa. Salvador Departure, this is Webjet 6747. Web 6747, radar contact, climbing to level 360, dial departure. Dial departure, 360, 6747. Departures,